credibilidade, independência, profissionalismo. Essa é a Rádio Cultura M1020. Informação é o nosso forte. ZYK 515, Rádio Cultura de Assis Limitada. 1.020 kHz, onda média. Estúdios na rua Benjamin Constant, 33, décimo andar. Cultura M, em Assis, São Paulo.